Beijão no coração, bonitão, é nós primo. Sede celebra-se com os irmãos, com os meninos. Aí o rapaz interior é só bandido envolvido. Pau no cu, bem do sul, parou no contorno sul. Vai pro desmanche, tá tchau, seu golpe azul. Vai Sandu, Maringá, Sarandi, região. Jumora nos catador, só Bin Laden na missão. 12 espantes, psico nasce a todo momento. Andrezinho e seu irmão Chico foi mais cedo. FB, tá com Deus, mano, juro, na paz. E mais, só quem perdeu sabe quanta falta faz. Os ladrão nada bem, Marcelão baixinha rapa. O rapá tá na rua com Deus na caminhada. Os guerreiro da comarca de Umarama, salve. Só ódio, maldade e tristeza atrás das grades. O salve vem na letra, na ideia, meu jumbo. Verme desacredita, desacredita é chumbo. Chumbo, grosso 12 de repetição. Matraca de 60 tiro, 4, 5, 8. Glock, granada, 9.40, 4.4, 357, 380. Mouse, pau, intratec, Ruger, lança chama, lança granada. Mini Uzi, 3.2, 22, Ciclope, Stinger, escopeta, .50, AR-15, 765, 762, G3, M9, Sig Sauer, M16, 28, 36, AK-47, HK, R-Baby, Sniper, Winchester, Taurus, Rossi, Schmidt, Brel, Coach. A marca não interessa, na quebra é tiro na noite. Colete, a prova de bala, blindagem, não adianta. Sem calibre é molecada, com a faca rasga a garganta. E na cadeia, só monstro, água quente, espetada. Lança, pinta o seguro, ganhou, foi estocada. Bela Vista, parte 2, Pai Santo, minha quebrada. Pegou. A caravana do terror não para. A caravana do terror não para, aumenta a frota. Favela que eu sou de BS, tu e vai buscar sua cota. No Bradesco, Santander, HSBC, Itaú. Mete bala pro boy, acionar o Ciat, o Samu. Pro gerente vacilão, reagiu, se fudeu. Super-homem só vi um João e o ator morreu. Cê é pra narrar a verdade, a realidade é louca. Na quebrada é só psicopata, os menor na boca. Só periculoso, só criminoso, só. Descarrega nas quadradas, nos ratos de mocó. Mete gasolina e fogo, desfigura a face. Terra de ponta cabeça, ocultação de cadáver. Aqui o exorcista não exorciza, mete bala. Não é o padre como a Bíblia, é o verme com uma farda. Premonição, não preciso ser nenhuma mandiná. Pra prever corpo decapitado e sangue jorrar. Ligo a TV, escorre sangue, abro a porta, jorra sangue. Deu tiro, levou bala, é o efeito bumerangue. Um bebo mata o outro, lajotada, pedaço de caibro. A caravana do terror não para, o que é macabro. Começa massacre, arma branca cravada no pescoço. Machado, facão, punhal de cabo de osso. Invade a mansão, pega fusão, pedalando no ergométrico. Pelo soro, esquartejo, corta no meio com a serra elétrica. Tipo jogos mortais, corta a perna com serrote. O canivete suíço arranca os olhos do Loki. Sem dó atrás do cifrão, é sem piedade truta. Marretada, forçada, facada, tiro na nuca. A gilete rasga a cara, só uma maldade é má. Sessão de choque no rap, marretina com cigarro. Fred Krueger do gueto na cena é seu pesadelo. Se dormir vai acordar com a picareta no peito. Pelo Rolex, ouro, card, cheque especial, Visa. A vítima grita, corta língua enquanto ela agoniza. Aqui sexta-feira 13 é hoje, é amanhã. Todo dia o Jason anda de quadrado e titã. O brinquedo assassino tá com a 9 cromada de RD, fazendo Halloween na quebrada. Psicose na mente aterroriza na rima. A caravana do terror não para, passa por cima.